Uiu, em fonético. Ok, então estou pronunciando correto, então. Por mais que seja francês, né? É, pois é, eu tava vendo o alfabeto no YouTube. No YouTube eu tava assistindo algumas videoaulas e tal. Aí eu tava vendo o pessoal falando e mostrando o alfabeto. Aí tem algumas palavras do alfabeto que tem a mesma fonética mesmo. Mas o Y é diferente, o Y tem um som diferente, o Y, o W também. E outras que eu já esqueci que eu vi lá. Yes, o Y. É um, a pronúncia que eu vi lá no vídeo foi um pouco diferente do que eu falo aqui. É como o I. É I. Ah, ok. E o W? Como é que é o W? É W? W mesmo? W. W. Se eu não me engano, eu vi o pessoal falando é W, W, V, W, V, sei lá. Isso, W. W, V, uma coisa assim. Rapaz, vocês têm um sotaque complicado pra caramba, bicho. Sinceramente, aqui pro brasileiro, pro o nosso português aqui do Brasil tem que fazer modificar um pouco a forma de falar. Oh, pois é, exatamente, como se escreve aí. Double V, exatamente. Só que eu. WV, WV. Ah, tá. Pois é, rapaz. Então, só que eu tô falando aqui do jeito que eu tô. Que tu escreveu aí W em inglês, né? Pra eu entender, né? Como é que é a pronúncia. E o V, V é com acento agudo, não é pra entender a fonética e a sonoalfabeto. Mas eu creio. Só no alfabeto, pois é, mas eu creio que o sotaque eu acho que é o mais difícil. Então, eu vou só aprender mesmo a. Eu espero aprender a falar o francês, mas o sotaque eu acho que é um pouco complicado. Então, eu vou falar francês com sotaque. Meu sotaque mesmo. De brasileiro. Pois é, então. Diz um dia assim que dá pra você e tal. Que tiver disponível aí, a gente marca só pra fazer uma conversação mesmo, sem falar sobre qualquer coisa. Sobre futebol aí, como tu falou, sobre música ou qualquer outro assunto. Eu acho que assim vai, a gente vai desenvolvendo, né? Um pouco. Eu pego os macetes aí do teu idioma, as gírias também. Aí eu te ensino alguma coisa daqui de. O jeito de falar daqui também e tal. Algumas coisas que não são muito dentro da norma gramatical, por exemplo. Mas que tem a ver com o cotidiano aqui e tal. E a gente. Eu tenho vontade de conhecer, assim, a França. Paris, sei lá, qualquer outra cidade da França. Você mora em Pontault, né? Pontault, França. A pronúncia tá correta? É Pontault ou Pontu? Ponto. É ponto. Eu lembro que uma vez tu falou. É ponto. Ponto. Oiu diz aqui que Paris é a 20 km de ponto. Ponto, ponto. Eu não. Aqui tem um monte de carro de empresa francesa, uns carros bonitos pra caramba. País muito bonito. Assim como o Brasil também é um país muito bonito, mas é muito violento. Muita violência aqui que não deveria ter tanto assim. E aí, como é que é aí em Pontal, sei lá, como é que pronuncia, se eu tô pronunciando. Se eu tô pronunciando correto. Como é que é aí na sua cidade? É um país calmo? É muito violento? É tranquilo? Como é? Como é que você é? Calma aí. E tipo, tem muita. É muito frio, assim. Tem muito português, tem muitos portugueses. Mas tem português. Ah, português mesmo, né? Tá certo. Tá certo. Ah, então é natural, né? Pra vocês é falar o português. É igual é na Austrália. Se eu não me engano, na Austrália tem muito franceses lá, né? Que foi colonizado por franceses também. E também na Suíça, né? Oi, diz que tá com 19 graus lá. Bacana, cara, esse clima. Eu tenho um sonho de sentir esse clima. É frio pra caramba, mas eu gosto. Aqui onde eu tô agora deve estar uns 28 graus, mais ou menos. E esse frio aí é um frio aceitável, né? Ele diz que choveu o dia todo, né? Aí faz a temperatura, a sensação térmica é um pouco maior, né? De frio. Com certeza é. 19 graus está muito bom, olha disso aqui. E quantos habitantes tem mais ou menos aí? Quantos mil habitantes? Super primavera. Bacana, cara. Que legal. 33 mil habitantes. Poxa, cara. Muito legal, velho. E tipo, como é que funciona a noite aí? As festas e tal. É bem variado também. É uma pequena cidade. Muito. Cara, eu nasci numa cidade também. Não tem muitas festas aí. Eu nasci numa cidade onde muita gente fala francês lá também. Que é próximo da Guiana Francesa, que fica uma divisa. Se for olhar no mapa do Brasil, é a primeira cidade que tem no alto, Macapá, Amapá, o estado do Amapá. Aí logo acima tem a Guiana Francesa. Foi colonizado por vocês, naturalmente. E então tem muitos franceses lá na minha cidade natal. O eu disse aqui, é uma pequena cidade, não há muitas festas aqui. Só uma festa grande, a comunidade portuguesa no mês de junho. Isso, exatamente. É Ariane e Curru também. Curru e Ariane, se não me engano. Exatamente. Curru, isso mesmo, exatamente. É perto da minha cidade natal. Era, porra, era pra eu conhecer, pra eu. Só que eu saí de lá. É perto, entendeu? Não é. Acho, quer dizer, perto entre aspas. Eu não sei exatamente quantos quilômetros são, mas é uma distância razoável. Mas comparado assim com. Exatamente, está perto do Equador. Exatamente. Lá é a linha do Equador, a divisa, lá onde eu, na minha cidade, é onde o Marco Zero do Equador passa lá. Lá é a divisão entre. O ponto, assim, a questão do turismo, o turismo em cima da minha cidade, é muito em volta da Fortaleza de São José de Macapá e da linha do Equador. Mas. Exatamente, muito, muito. É uma região. Faz parte da região amazônica, né? Assim como Manaus, Belém do Pará e aquela região toda. Manaus é muito mais, assim, que é muito mais abrangente a floresta amazônica. E aí minha cidade fica ali perto, né? Tem o Acre, Rio Branco, Rondônia, Belém, que é uma super capital também. Macapá, minha cidade. E aí depois tem outras cidades ao redor assim que Tem verde, muito verde também. Pois é, cara. E a questão do turismo lá, assim, que é uma pena que não é muito valorizado, né? Que deveria. O Will disse aqui que o avô dele esteve no Brasil há 34 anos. Porra, faz tempo, hein? Mudou muito. É, tem umas fotos assim. Durante 34. Ah, sim, durante 34 anos. Qual foi a cidade, tu sabe? Alguma cidade popular? Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Eu imaginei São Paulo. É, pois é. Que é a grande metrópole daqui, né? Do Brasil é a principal metrópole, você sabe. Assim como Paris. É para França. Cara, bacana. Carpinteiro naval. É, velho. Eu me alistei na Marinha. Só que por excesso de contingência, infelizmente eu não entrei. Nos anos 40 e 50. Então ele foi pra guerra. Com certeza ele participou da guerra de alguma forma, né? Aqui onde eu moro atualmente, Natal. É, teve um período assim que de guerra bem assim servia de base para os Estados Unidos, assim como lá também no Amapá também. Mas aqui no Natal, os holandeses, muitos holandeses também, então tem essa coisa da Marinha. Onde eu moro, por exemplo, é conhecido como Cidade do Sol. E aqui faz calor de 40 graus, né? O sol aqui é a pino. Só que é muito ventilado. É uma cidade que tem muitas dunas e tal, muita, né, praia e tal, água do mar. Então uma região bem quente assim para quem gosta de praia e. É uma cidade turística, né? Pra quem gosta desse ambiente, assim, é prato cheio. Assim como Fortaleza também, que fica aqui perto. Fortaleza, Recife. Se eu tenho no Facebook, tenho sim. Vou caçar aqui o link, peraí. Isso aqui.